Sejam bem-vindos a mais uma edição do Ficha do Jogador, podcast de entrevistas aqui do Jogatina BG, na qual eu, Zabuzeta, entrevisto todo final do mês uma celebridade, uma personalidade aí do hop de jogos de tabuleiro aqui no Brasil. Para essa edição do mês de julho, eu recebo aqui o Renato da Geeks & Orcs. A gente vai bater um papo sobre ele como jogador e também sobre as atividades da Geeks & Orcs e jogos que ele produziu. Mas antes de a gente começar de fato, lembrando, nós temos uma campanha no PicPay, onde vocês, com valores a partir de R$1 por mês, pode ajudar o Jogatina BG a produzir mais e melhor. Outro recado muito importante também é que você pode ajudar o Jogatina BG se ajudando comprando mais barato na Bravo Jogos, a nossa loja parceira. Lá você pode comprar seu novo jogo tabuleiro, seu novo acessório, com preços muito da hora e também parcelamento em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. E caso você queira ajudar, mas não tem dinheiro para comprar seu jogo ou para ajudar o Jogatina BG, você pode ajudar a gente de N maneiras sem gastar um tostão. Você pode ajudar a gente comentando nas publicações, seguindo a gente nas redes sociais e também divulgando o Jogatina BG para seus amiguinhos. Você pode seguir a gente no Telegram, né? Tem um canal de notícias, tem várias notícias também no Facebook e muito mais. Então a gente tem muito Jogatina BG para vocês. E pro próximo Ficha do Jogador, pro mês de agosto, eu vou receber aqui a presença ilustre de Alan Farias, do canal Direto ao Ponto. Então você pode enviar suas perguntas no link que eu vou deixar aqui na publicação, certo? Então mande perguntas pro Alan Farias. Como sempre, agradeço a todos que enviam suas perguntas, porque graças a perguntas enviadas pelo pessoal, eu posso fazer esse podcast. Então, novamente, muito obrigado a todos. Vamos lá pro nosso podcast e a gente vai bater um papo aqui com o Renato. Bora lá! Estamos então começando mais uma edição do nosso podcast de entrevistas aqui. Eu sou o Zabuzeta, junto com o Renato da Geeks & Orcs. Renato, muito obrigado por aceitar o convite e bater um papo aqui comigo. Eu que agradeço o convite e fico bastante feliz de ter sido convidado, porque é um sonho de criança participar aí do Ficha de Jogador. Pô, obrigado, cara. Bom, Renato, novamente eu agradeço mesmo de coração. É bom bater um papo contigo, até porque a gente já se encontrou, né, pessoalmente nos eventos aí, né, do Diversão Offline. Uma honra ter você aqui no podcast, então a gente vai bater um papo em duas partes aqui, né? Uma sobre você como jogador e depois a gente vai falar sobre a Geeks & Orcs no segundo bloco, certo? Beleza. E pra começar, eu quero saber como você se descreveria se fosse um personagem de RPG. Eu nunca fui de jogar RPG, tá? Uhum. Então eu não entendo muito bem, mas eu seria um personagem mais trickster, assim, mais gatuno. Sei. Que eu gosto da zoeira. Essa é a minha parada. Então, entendi. Eu seria mais esse personagem e talvez ali um pouco caótico. Dá pra fazer bastante coisa interessante. Dá pra ser um bardo caótico, dá pra ser um ladino furtivo ali com magia e tal. Dá pra fazer bastante coisa. Mas eu jurava que você queria ser um orc, ó, pelo nome da empresa, entendeu? Eu acho que eu sou um orc de vez em quando só. Nem ah, sempre. Ah, entendi. A maior parte das vezes seria essa parte da zoeira. Uhum. E dependendo também nas ações, nas pancadarias, eu acho que eu seria bastante um bárbaro, assim, sabe? Sim. Que eu gosto de partir pra porrada e é o que eu gosto. Vai com ímpeto, né? É, eu sou a pior pessoa pra ter num jogo cooperativo. Legal. Já é bom saber já aí pra gente não convidar. Bom, o Robert Sanz, e também uma pergunta que eu sempre faço, que a gente quer saber como que você entrou nesse hobby maravilhoso dos board games e por qual jogo você iniciou? Tá, eu não lembro exatamente, então eu conto duas histórias. Dependendo do uhum. dia, eu conto uma. Dependendo do dia, eu conto outra. Porque eu não sei qual das duas é a realidade. Ou eu entrei pelo King of Tokyo, olha, ou eu comecei pelo Catan. Foi muito próximo a data, as datas foram muito próximas, então eu não sei exatamente uhum. quando eu comecei. O Catan, um amigo meu de longa data, ele se envolveu muito no negócio de board game moderno e ele começou a levar, a mostrar os jogos pra mim, pro primo dele, que é o maior elo nosso, ele chama, esse amigo uhum. chama Igor Santos. Ele começou a apresentar, aí foi Catan, Seven Wonders, uhum. esses jogos que na época nem tinha no Brasil. Aliás, eu acho que o Seven Wonders foi lançado um pouquinho depois e o Catan já estava sendo lançado. Uhum. Isso por volta de 2012, talvez 2011. É, Seven Wonders veio um pouquinho depois mesmo, é o que eu lembro. Pois é, então, foi mais ou menos por aí. Ou então, a outra opção foi durante um torneio de Pokémon TCG, que eu jogava competitivo. Olha aí! Em Brasília, que eu fui lá em Brasília. O Charlon, ele era bastante conhecido lá no início do hobby e hoje em dia a loja dele é muito conhecida, que é a Ludoteca BGC de Brasília. E ele me hospedou na casa dele pro campeonato de Pokémon, porque foi o seguinte, no sábado a gente ia jogar em Brasília e no domingo em Goiânia. Uhum. E aí de sábado pra domingo ele me hospedou e hospedou mais duas pessoas na casa dele. E à noite ele mostrou pra gente o King of Tokyo. E a gente jogou a noite inteira King of Tokyo. Cara, é uma boa entrada, né? Porque vindo o TCG pra um board game, tipo, dá aquela... Ué, pera, tem mais coisa que além de TCG? Como assim? Exatamente. E eu era muito competitivo no TCG. Uhum. Eu acho até que o board game me ajudou a largar o TCG. Então, além de largar tudo... Largar drogas pesadas, né? Exatamente. Além de tudo, ele foi uma terapia. Sim. Ele fez não um bem, só né? Foi um hobby que gostei demais, mas ele foi uma terapia. Porque o TCG, dependendo da pessoa, ele consome praticamente a vida da pessoa. E eu não sou um cara com muitos limites, não. Então, eu me envolvi de um jeito muito forte, assim, com o TCG. Foi muito importante pra mim sair dele. Eu te entendo, cara. Antes de entrar no board game, também era nesse caminho, mas não é sobre mim, sim, sobre você. E eu quero saber também, hoje, depois de você conhecer todos esses jogos e tal, você foi adquirindo diversos jogos e hoje você tem uma coleção considerável. Qual que é o tamanho dela hoje? Cara, fisicamente ela não tem um tamanho grande, porque eu, como eu sou o cara dos jogos rápidos e zoeiros, a maior parte dela é jogos pequenos. Então, em dois armários cabe minha coleção inteira. Só que são mais de 200 jogos. Então, se você for pensar em unidades, tem muitos, mas em tamanho é menor do que alguém que tem, sei lá, 60 jogos de caixa grande. Entendi. Eu não chego a ter uma coleção tão gigante assim, que ocupe tanto espaço. E dessa coleção aí, quais são os seus três favoritos de todos os tempos? Olha aí. Cara, aí você me quebrou, hein? Pode não colocar de primeiro a terceiro, né? Isso. Não precisa classificar os três. Eu vou dizer que Puerto Rico. Puerto Rico. Com certeza tá Puerto Rico. Putz, cara, é difícil deixar de lado. Ricochet Robots é um jogo que eu gosto demais. Todo mundo me questiona como que ele tá no meu top 3, porque tem gente que odeia muito. E... cara, não tá na minha coleção, seria o meu terceiro lugar, o Roll for the Galaxy. Sim. Mas eu ainda não sinto que eu joguei o suficiente ele, então eu vou deixar ele de lado. E eu vou falar o Tzolk'in. O Tzolk'in é uma boa também. Mesmo com o Ricochet Robô, assim, que eu gosto bastante, mas a galera vai contestar mesmo ali. É, eles sempre contestam. Sim. Sempre que eu falo dele, o povo fala alguma coisa. E como jogador, assim, depois que você ingressou, o que mais te empolga como jogador nesse hobby de jogo de tabuleiro? Cara, eu acho que as pessoas. Uhum. O fato de você sentar numa mesa pra poder viver um momento agradável ali, através de um jogo, você se conectar com as pessoas. Entendi. É, acho que você tem claramente isso também na sua vida, até pelo tanto de coisa que o Jogatina produz pras pessoas. Sim. E o tanto de feedback que você tem. Você faz tudo nesse hobby, que quando você é um ator dentro desse hobby, você faz tudo pras pessoas. Pois é. E essas pessoas são muito... essa é a parte melhor, assim, pra mim. Legal, legal. E aqui tem uma pergunta do Gustavo Rocha de Pinda Monhangaba. Olha aí, falei de uma vez, de uma primeira vez só. Ele perguntou se nessas jogatinas todas aí que você já teve, você já tretou de verdade com alguém numa mesa? Assim, de verdade, depende do que é de verdade. Nunca briguei, nunca saí no tapa, mas já teve gritaria, sem dúvida. Ficar com raiva naquele momento de alguma burrice que fez no The Resistance. Sim. Principalmente no The Resistance, mas treta de verdade não, só do jogo. Sim. Depois tudo certo, todo mundo se acalma. Acabou o jogo, todo mundo tá se abraçando, rindo junto, né? Isso, e falando assim, vamos jogar mais um. Que é o principal. Falando em treta, olha, o Paulo de Divinópolis, Minas Gerais, né, o Paulo do Covil, ele mandou uma pergunta aqui. Se você planeja fazer uma revanche com o Leandro Nunes, né, uma vez que você foi derrotado por ele no campeonato do DOF, e se você se orgulha de ser o primeiro vice-campeão do DOF. Que história é essa aí? Bom, isso aí é uma mentira que o Paulo contou, Zabu, que ele combinou com o LPP, o Leandro, e mais uma pessoa que eu não lembro quem era que tava jogando, lá no Diversão Offline de 2018, de São Paulo, a gente tava jogando Melvin vs. Kronk, no lançamento do Melvin vs. Kronk, e eu tava zoando muito eles, porque era impossível ganhar de mim no Melvin vs. Kronk, de fato era. Era difícil demais ganhar de mim, tinha que ser muito rápido. E aí, eu falei que ganhei lá o jogo, eu tinha ganhado mesmo o jogo, o Paulo pegou as cartas de gema, entregou pro Leandro, sem nenhum critério, ele simplesmente pegou as cartas de pedra preciosa, entregou pro Leandro, e falou assim, ah, o Leandro ganhou, vamos combinar assim com o resto da mesa. E o resto da mesa concordou, vamos combinar assim. Desde então surgiu esse mito aí de que o Leandro é o campeão do DOF, que ele virou o campeão do DOF porque ele ganhou essa partida de mim. Não é verdade que ele ganhou essa partida de mim, mas desde então surgiu esse mito aí do campeão do DOF, aí por isso que ele fica me perguntando esse do vice-campeão do DOF. Mas é uma mentira. Entendi. Ainda bem que eu tive essa oportunidade de esclarecer essa mentira toda. É bom deixar sempre no ar, né? Pra deixar as duas versões. Claro, é. E só teve essa possibilidade dele mentir isso porque eu eliminei todos os outros jogadores do jogo e aí acabou o jogo. Quando eu eliminei os outros jogadores do jogo, eu tinha 11 pontos e sobrou muita carta ainda não comprada. O Paulo foi lá e entregou essas cartas pro Leandro. Eu fiquei com 11 pontos, o Leandro, supostamente, né, depois disso, depois dessa roubalheira, ele ficou com 13 pontos. E aí por isso que o Paulo fala do campeão do DOF sendo Leandro, mas é mentira. Entendi, muito bem. Ó, agora tem uma pergunta aqui, né? Você também como designer, que a gente vai, no segundo bloco, vai falar um pouco mais sobre isso também, mas você tem algum ou mais designers favoritos? Cara, eu tenho designers que eu gosto bastante. Favorito, não sei. Porque todo mundo tem um deslize aqui, um deslize ali. Sim. Ou então, é porque é muito do seu gosto pessoal, e às vezes o cara trabalha em vários tipos de jogos diferentes. Por exemplo, o Kinesia. O Kinesia, ele tem jogos que eu adoro e jogos que eu detesto. Mas aí tem alguns jogos dentro dos que eu detesto que o pessoal acha maravilhoso. Então, não é por culpa do design do cara. Às vezes é por culpa minha. Então, não sei, ó. Os designs que eu realmente admiro demais, acho que o Vlada eu admiro demais por causa do range de coisas que ele consegue fazer. Você vai lá de Dungeon Pets, Dungeon Lords, Made Night, e aí você vai pra um Bunny Bunny Muzi Muzi, que é bem ruim o jogo Bunny Bunny Muzi Muzi, mas é completamente diferente do que ele fez nesses outros jogos. Eu acho que o Catala faz constantemente coisas que são sucesso comercial. Pra mim isso é muito importante, essa coisa do sucesso comercial. O Sérgio Alaban aqui no Brasil, eu acho incrível o que ele conseguiu fazer, o que ele fez a partir de um país totalmente esquecido no mercado mundial. Ele foi um dos grandes chamariz, né, pra voltar ativo o mercado nacional. É, né? Pois é, o cara é um monstro. E um cara que realmente eu gosto demais, curiosamente, dentro dos meus jogos favoritos, não tem nenhum jogo dele, é o Michael Kiesling. E o Kramer, né, que juntos eles são ainda melhores, mas o Kiesling e o Kramer são os dois excelentes, que eu gosto pra caramba. Não conheço ainda nenhum jogo deles que eu acho ruim. Talvez exista, mas eu ainda não conheço. Pulando aqui pra uma pergunta, já pra desviar a parte de board game, mas ainda assim falando sobre você, o Lucas Lopes Moreira, que no dia de hoje tá fazendo aniversário ali. Parabéns, ele... Lucas. Ele perguntou qual o seu estilo de música favorito e qual música você tem mais ouvido recentemente. Eu gosto muito de heavy metal, mas eu sou bem eclético. Bem eclético. Na minha playlist tem uns negócios muito esquisitos, que dá até vergonha de tocar. Então, o que, por exemplo? Cara, tipo, algumas músicas sertanejo universitário. Tem muito pop, esses pop meio eletrônico. Tem hip hop, rap. Eu tenho ouvido bastante rap. Legal. Mas o meu estilo favorito é heavy metal. E uma música que eu tô ouvindo pra caramba hoje é o Kings of Metal do Manowar. Olha aí, Manowar. Se você conhece Manowar... É porque você não conhece Manowar. E o próprio Lucas Lopes também pergunta quando que vai voltar o podcast Jogo Rápido. Nossa senhora, eu acho que esse aí não vai ter mais volta, não. A vida atropela os nosso sonhos, tempo, né? E aí não tem jeito, cara. Eu até gostaria de voltar, mas infelizmente eu não tenho muito tempo pra gravar e acaba que tem que deixar de lado algumas coisas. O podcast foi uma delas. Infelizmente, eu gostaria de falar mais sobre jogos menores e tal, mas não tem condições, não. Uma pergunta aqui. Qual que é a cor favorita das suas peças, assim, quando você vai jogar? Eu prefiro tal vermelha, verde, então, qual que é a cor que você mais eu gosta? Eu jogo de amarelo. Melhor cor. Recentemente eu tatuei um Meeple amarelo no braço. Cara, genial, hein? Da hora. Agora eu sou tinha amarelo total. Isso é respeito, hein? Tá aqui a prova, né? Não tem peça amarela, nem jogo. Exatamente. Ó, o Rodrigo de Florianópolis perguntou se você costuma jogar muito na madrugada. Costumo, Rodrigo. O Rodrigo é gente boa pra caramba. Eu costumo jogar bastante madrugada. Eu acho que é o melhor momento pra gente acompanhar a produção de conteúdo do hobby e jogar também. Entendi. Ó, eu vou fazer uma bateria de perguntas rápidas. Depois eu vou terminar com uma pergunta e a gente vai pro segundo bloco, certo? Beleza. São três perguntinhas rápidas só pra você... Na verdade, quatro perguntinhas rápidas só pra você decidir entre uma e outra. Depois vem a última pergunta aqui. Tá. Pão de queijo mineiro ou doce de leite mineiro? Puta merda, eu achei que era rápido e fácil. Cara, pão de queijo. Pão de queijo porque pão de eu posso queijo. Comer mais. Saquei. Filler game ou pesadão? Filler. Olha aí. Atlético Mineiro ou... Não, Cruzeiro. Cruzeiro. Só sai pra lá com esse negócio de Atlético Mineiro. Mas você tá muito errado até de perguntar, pô. Não, eu só tô perguntando, cara. Não, só pra confirmar aqui. Tô brincando. Máximo respeito aos torcedores do Atlético que sofrem, continuam torcendo. Olha aí. Deixou cutucado ainda. E essa aqui, você prefere pudim ou você prefere paçoca? Pudim. Não, mas sem dúvida. Pudim, olha aí. Sem dúvida. Pudim da avó, né? Não é assim? Pudim da avó, exatamente. Que é a minha tatuagem, pois que é pudim da avó, exatamente. Bom, última pergunta pra encerrar esse bloco aqui. Muito se diz nos bastidores do mundo dos board games que a Dix Enorx, vai trazer jogos como El Grande e o Pega Vareta Legacy. Renato, você pode confirmar esse boato? Paulo Covil perguntou. Eu sabia que era o Paulo, porque ninguém mais é sem vergonha nesse nível. Eu vou confirmar o boato de que a Geeks Enorx vai passar a boicotar o Covil dos jogos e fazer propostas para outras editoras boicotarem também. Fica no ar, ó, cutucado. Fica no ar. Bloco, então, começando aqui, vamos falar a respeito da editora Geeks and Orcs, né? E, primeiro, antes de fazer qualquer tipo de pergunta, né? Lembrar aqui pra vocês, é uma editora que começou com o seu primeiro jogo Piratas, que é da autoria do próprio Renato Simões, olha só, Simões, né? Desculpa aí, Renato. Sem problema. E foi exatamente o início da editora em 2015, correto? Exatamente. Em novembro de 2015, a gente publicou o Piratas. E como que surgiu a ideia de abrir uma editora, assim? Você falou, olha, estou jogando bastante, agora eu estou a fim de dar esse passo bem largo, né, pro futuro aqui, trabalhar com jogos de tabuleiro. Você já trabalhava com isso? Como que foi essa transição pro mundo de tabuleiro? Não, eu nunca tinha trabalhado com jogos. Eu trabalhei com muita coisa, vendendo água de coco por telefone, um monte de coisa mesmo. Caraca. Mas os jogos nunca estiveram nesse espectro do que eu trabalhei, não. Como que surgiu? Eu comecei a jogar muito e eu tava num momento muito de ativismo político. Sim. Coisa chata que existiu aí no Brasil nos últimos anos. E aí eu quis fazer um jogo que falasse algumas das minhas ideias, que não tem nada nada a ver com partido, tá? Nada partidário, mas eram as minhas ideias políticas pra, da época, ó. E aí eu fiz o jogo, comecei a gostar do negócio de fazer jogo. Fiz o jogo, fiz um outro jogo, que esse não tem nada de político, que é uma corrida de duendes pelo pote de ouro no final do arco-íris. Olha aí. Que é o Jackpot, que foi o segundo jogo anunciado. Só que todos os dois jogos, eles eram muito grandes. E quando eu cheguei no momento, falei assim, ah, acho que isso aqui dá pra publicar pros dois. Eu falei assim, como que eu vou viabilizar a publicação desses dois jogos? Vou mandar pras editoras? As editoras não tem por que querer meus jogos. Vou mandar fazer financiamento coletivo? Ninguém vai apoiar porque ninguém me conhece. Ou vou fazer do meu próprio bolso? Eu não tenho dinheiro pra publicar um jogo grande assim. Então eu tava impossibilitado de fazer qualquer uma dessas coisas. Eu olhei o meu orçamento, quanto eu tinha, quanto custava fazer um jogo, e eu chamei o Pedro Salles, que é o outro autor do Piratas. Eu não sou autor sozinho do Piratas. Sim. Ele já tinha me falado que ele tinha feito um jogo, a gente jogava Pokémon junto, e ele já tinha me falado que ele tinha feito um jogo quando ele era adolescente. E aí eu chamei ele pra poder fazer esse jogo comigo, e eu falei algumas coisas. Ó, precisa ser um jogo de partidas entre 15 e 30 minutos, no máximo, uhum, com máximo de jogadores. É bizarra essa frase. Mas um máximo de jogadores mínimo de 6 pessoas. Então, tipo, eu crio um jogo pra muita gente. De 2 a 6 já atendia. Sim. Um jogo com um custo de produção baixo, então eu determinei que seriam só cartas. Determinei essas coisas. E determinei também o tema, que deveria ser pirataria. Olha. E aí quando a gente fez o Piratas, tinha que lançar, queria lançar, eu fiz a editora pra poder lançar o Piratas. Eu nem tinha a ideia de tornar isso minha primeira atividade, não. Só que o Piratas esgotou muito rápido a primeira edição. Você fez ele on demand? Como você fez uma tiragem? Como que foi a primeira vez que você publicou? Eu fiz uma tiragem de 600 cópias. Uhum. E ela esgotou em 3 meses e meio aproximadamente de vendas. Legal. E aí quando aconteceu isso, eu me empolguei. Falei assim, ah, então acho que dá pra fazer alguma coisa daqui. E aí casou com um momento ruim, que eu tinha perdido um cliente na minha outra empresa, e aí eu falei com o meu sócio da época, falei assim, ó, não vamos fazer mais não, cansei e tal, vou me virar com um jogo de tabuleiro. E aí eu fui fazer jogo de tabuleiro. E aí tamo aí, até hoje. Pois é, então, a gente tava até conversando hoje sobre idade, né, e você é um joviano, como diz o Paulo, né? Não tem necessariamente aí o 3.0 como muita gente já tem aí no hobby, né? É, eu tenho 27. E nesse caso, sim, você já trabalhava com empreendedorismo antes da Geeks & Orcs. A primeira coisa que eu fiz de trabalho, eu tinha 13 anos. Fazia um serviço pro meu pai, que ele tinha uma, uhum, empresa, e eu ia buscar as correspondências no escritório da empresa, porque ele quase nunca ia lá, era empresa só ele, tinha que ter o escritório, eu ia buscar as correspondências. E eu fui demitido 2 vezes, porque eu não ia, quando eu tinha 13 anos isso. Uhum. Eu ganhava R$50 por mês pra fazer isso 2 vezes por semana. Era R$50, na época era um dinheiro muito bom, eu ganhava mais, sim, do que merecia pelo trabalho, mas eu não valorizei aquilo lá. Mas quando eu fiz 18 anos, eu tive vontade de trabalhar de novo, e meu pai tava com um sócio abrindo uma empresa de televendas. E eu fui trabalhar fazendo venda de água de coco pelo telefone, eu era o atendente. E depois essa empresa passou, eu passei a gerenciar essa empresa e tal, depois de um tempo eu saí da empresa, uhum, meu pai tocou lá a empresa dele, com o sócio dele, e montei a minha empresa de web design, assim, com um, uhum, amigo meu, um sócio. Eu tinha 21 anos, eu acho, 22. E aí eu comecei, e é viciante, cara. Empreendedorismo é viciante, igual um jogo de tabuleiro. Sim. É um negócio que é meio, sei lá, você tem que gostar, saca? É uma coisa que se renova, né? Renova o espírito, né? De fazer coisa diferente, você sempre encarar desafios diferentes. E quando você entrou na Geeks & Orcs, ela já entrou com esse nome, Geeks & Orcs, ou foi uma decisão que vocês tomaram depois? No primeiro momento, já era Geeks & Orcs, mas eu não pensei muito no nome. Vamos achar aqui um domínio que funciona, alguma coisa, porque quando eu montei a empresa, eu nem tinha expectativa de virar uma editora e tal, não. Uhum. Aí montamos, Geeks & Orcs funcionou, o jogo funcionou e já estava estabelecido, continuamos com ela, fomos reformulando algumas coisas, por exemplo, os personagens que são o Melvin e o Kron, sempre foram os personagens da marca. Uhum. Eles sempre existiram idealizados, assim. A única ficha de RPG que eu já fiz foram essas duas, a do Melvin e a do Kron. Boa. Eles têm lá as fichas dele, as histórias, o background. Aí eu criei isso e depois que a empresa começou a, de fato, tomar uma forma, a gente desenhou os personagens, passou a fazer mais coisas, dar uma cara mais de empresa mesmo, de editora pra Geeks & Orcs. Sim, sim. Aí no início foi você e o Paulo, né? E o Pedro, mas... Pedro, perdão. É, o Paulo é meu irmão, ele também tava no início, ele que deu o nome pro Piratas. Veja bem. Então tinha um Paulo envolvido. Ó, acertei sem querer, hein? Chutei na trave e foi pro gol ainda. Tá vendo? Mas então, eu comecei sozinho, cara. O Pedro, ele me ajudou a fazer o Piratas, uhum, mas era só eu na empresa mesmo. Ainda sou só eu na parte societária, assim, só eu, sim, que de fato tô tô lá no dia a dia da empresa, mas agora tem mais funcionários. São pessoas que trabalham na parte de, tipo, ilustrações, como que seria? Ou só mais parte financeira e burocrática? Ah, muito da parte burocrática, né? Administrativo, uhum. Financeiro e comercial. Comercial é coração da empresa. Não basta ter ideias e saber desenhar, mas tem que saber gerenciar, né? O dinheiro tem que chegar, né, pô? Exato. E assim, atualmente, né, vocês têm um catálogo já extenso desde 2015 pra cá, são 4 anos de atividade. Quais dos jogos que você ajudou diretamente no desenvolvimento e quais você mais abraçou a ideia do que desenvolveu sobre eles? O que eu sou autor são o Valente, o Mel vs. Kronk e o Piratas. Esse eu sou autor. O Lute, eu fiz a direção de arte, mas ele é do Kinesia, né? Não fiz nada no jogo em si. Ele é um jogo que existe desde 1992, quando eu tinha exatamente menos de um ano. Então, ele é um jogo da minha idade e eu não só trouxe mesmo pro Brasil e a gente reformulou a arte. O Por Favor Não Corte Minha Cabeça, eu ajudei direcionando o Gustavo, que é o autor, no desenvolvimento. O que a gente precisava deixar fazer e tal, e a gente foi desenvolvendo novos modos de jogo pro jogo. E o Footboard, eu até dei algumas dicas pro Zé, mas muito pouco, assim, e mais sobre o que ele precisava fazer pro financiamento coletivo, e na verdade eu mais abracei a ideia. O Crop Rotation, eu totalmente só abracei a ideia, até porque o jogo já tava publicado, já tava premiado quando a gente fechou um acordo com a Legião Jogos e com o Eduardo Guerra, e o Unreal State eu só trouxe pro Brasil. Tô vendo aqui na relação, né, dos jogos na Ludopedia, tem um Elysio, esse aí. Esse aí nunca saiu, cara. Esse jogo, cara, eu acho que é uma das poucas pessoas que jogou esse jogo na vida foi o Moita. Ah, o Moita, caraca. O Moita já jogou o Elysio. Ele era um jogo de vasas, onde os jogadores tinham poderes variados. O que aconteceu foi que o Fel Barros, ele virou pra mim e falou assim, cara, vaza, você acha que vende no Brasil? Porque a nossa experiência é que não vende. Ele já tinha lançado Sapotagem na época. Sim. E a Galápagos tinha lançado Dwarf King. E tanto Sapotagem quanto Dwarf King, na minha opinião, são excelentes jogos de vaza. O Sapotagem ainda virou melhor ainda depois que ele virou Podevan. Uhum. Mas se nem esses excelentes jogos, que eram jogos mais tranquilos de jogar, tinham um público menos específico, porque o Elysios era um jogo de vaza bem frita cuca, sabe? Era muito de pensar assim demais. Aí eu deixei de lado e falei, ah, não, vamos fazer o Elysios não, vamos partir pra próxima. E nesse meio tempo a gente ficou um ano praticamente sem nenhum jogo. Entendi. Porque, um ano não, mas ficamos 8 meses sem nenhum jogo em catálogo porque o Piratas tinha esgotado e o Por Favor Não Corte Minha Cabeça e o Lute ainda não estavam prontos. E aí a gente teve um lançamento em novembro de 2015, que foi o Piratas, e só em novembro de 2016 que a gente lançou os outros dois jogos. E assim, você comentou, né, do Lute, do Nisia, e como que foi assim, você entrar em contato com esse pessoal de editoras de fora e trazer pela Geeks & Orcs? Foi um processo muito elaborado? Nada. Ou você acha que foi mais tranquilo do que imaginava? Mais tranquilo do que eu imaginava. Principalmente o do Kinesia foi bem tranquilo mesmo. Uhum. Eu procurei no Google Kinesia, aí eu achei o site do Kinesia. Lá tinha um entre em contato, eu mandei um e-mail em inglês. Uhum. Me responderam, um mês depois a gente já tinha fechado o contrato. Ah, que legal. E isso assim, eles mandam um modelo de contrato, aí eu respondo com as quantidades que eu queria, como que era o acordo que eu tava buscando. Aí um mês depois já tinha ido o contrato pra Alemanha, voltado assinado pra cá, e eu devolvido o contrato assinado aqui pra lá. Então, foi bem tranquilo. Super tranquilo. Ah, que legal. E assim, o Castanha aqui pergunta quais foram as dificuldades de quando você saiu da transição de hobby pra virar profissão, assim, quando você parou de só jogar e começou a desenvolver e trabalhar a parte financeira, tudo que envolve. O que foi pra você mais difícil? Tá, eu costumo dizer, pra quem tem a intenção de abrir uma editora, que o primeiro jogo é a coisa mais fácil que tem. Porque o primeiro jogo, você só tem ele, é o seu primeiro, qualquer compra é mais do que você tinha antes de histórico, tudo te alegra. O segundo jogo, ele já é mais problemático, porque ele gera estoque, você tem que vender, você tem que passar a vender muito rápido, e você já tem um histórico de vendas de um outro produto. Se você falha no primeiro, às vezes você quer o segundo para poder fazer um catálogo e acha que isso vai dar um resultado melhor. Se você falha no segundo também, não é um jogo de muita vendagem, você tá fudido. Opa, desculpa, você tá ferrado. Porque você tem um estoque grande que geralmente não passa a não caber muito dentro de casa. Se couber, você tá atrapalhando muito sua casa. E por aí vai. Então começa a entrar no meio do caminho das pessoas. Eu acho que é o segundo jogo. E hoje a Geeks & Orcs, ela tem um escritório próprio ou ainda você faz isso misturando com a vida pessoal? Sempre teve um escritório próprio desde o início. Uhum. Porque mesmo quando eu ainda tava começando, o que eu fiz, eu peguei a minha outra empresa e eu usava o espaço de lá. Uhum. E aí é que eu falo que passa a ter problema no segundo. No primeiro, eu tinha 600 piratas, ocupava uma estante. 600 pirata. Uhum. No segundo, eu já tinha 3 mil unidades de jogo, que eram 2 mil loot e 1 mil por favor não corte minha cabeça. Então, já muda completamente o patamar das coisas. O escritório passou a ser, ter que ser só dedicado a isso. Eu comecei a trabalhar praticamente com caixa na minha cabeça. Você tá agora em São Paulo, certo? Exato. Anteriormente você estava em Minas Gerais. Isso, eu morava em BH. Hoje eu diria que não tô 100% em São Paulo. Eu moro metade do meu tempo em São Paulo e metade em Belo Horizonte, porque o escritório é em Belo Horizonte. Entendi. Então eu fico muito lá porque as pessoas que trabalham na empresa estão lá. Você mudou pra São Paulo por questão pessoal ou foi pela Geeks and Orcs assim que você viu? Você achou a necessidade de estar em São Paulo? Não, eu mudei pelo lado pessoal. Eu e minha noiva, a gente mudou junto pra São Paulo. Ela arrumou um emprego aqui. Aí eu falei, ah, vou com você. Entendi. E aí a gente veio e São Paulo é bom porque acaba sendo bom pra Geeks and Orcs também, porque aqui tem muita oportunidade, né? Por mais que não seja necessariamente só pra jogador, né? Você também tem oportunidade porque muito do polo industrial tá por aí, né? Em São Paulo e Rio de Janeiro. É, polo industrial, os meus maiores concorrentes estão aqui, então eu consigo fazer contato, consigo conversar com eles. Tem muito lojista também aqui. Tem muita coisa em São Paulo que, pô, o Diversão Offline é aqui, né? Sim. Só de eu estar em São Paulo, morando em São Paulo, já barateia demais a minha participação da Diversão Offline em relação a, por exemplo, Diversão Offline do Rio. Uhum. E olha que o escritório da Geeks and Rocks não é aqui. Então, tipo, já barateia demais pra mim. Sim. Você falou a respeito do Diversão Offline, sim. E pra uma editora de nível pequeno, médio, como a Geeks and Rocks é vantajoso vocês estarem em evento? Qual que seria o lado bom e o lado ruim de evento pra vocês? O lado ruim é o preço. Sim. O evento é caro estar. É caro contratar equipe, é caro colocar espaço. Esse é o lado ruim, mas é excelente. É excelente ter um contato direto com o público. Uhum. É excelente poder mostrar os jogos presencialmente. Pô, a gente só se conhece por causa dos eventos, né? A gente só se conhece pessoalmente. Sim. Por causa dos eventos. Eu só conheço um monte de gente que eu conheci por causa dos board games, por causa dos eventos. E como eu falei que as pessoas são a melhor parte, cara, eu não tenho dúvida que evento é muito bom para conhecer cada vez mais gente, aproximar, conversar, o público poder ver a sua cara, a cara da empresa e tudo mais. Eu achei evento essencial. Entendi. O Lucas Lopes, ele perguntou aqui como que foi a parceria participando com o Covil para uma arena que vocês fizeram. Quem que montou essa ideia? Foi uma coisa que te rendeu bons frutos? Como foi? Então, eu sou um cara que não tem uma boa memória. E aí eu fui lembrado essa semana, por curiosidade, eu encontrei com o Paulo essa semana. Uhum. E aí a gente tava conversando exatamente disso. Na verdade, o que aconteceu foi que o Paulo deu uma sugestão meio na zoeira de fazer um campeonato Olimpíadas Nórdicas, no caso dele, Olimpíadas Nórdicas, e eu simplesmente abracei a ideia e falei, uai, Paulo, vamos fazer, uai, né, bem mineiro mesmo. Falei, Paulo, vamos fazer, a gente faz no espaço da Geeks and Orcs sem problema, e aí a gente faz com jogos da Geeks and Orcs e de outras editoras. Vamos combinar como vai ser a organização, de quantas pessoas vão participar, como vai ser, e a gente finaliza no Melvin vs. Kronk, que a ideia surgiu a partir desse papo furado dele de campeão do DOF lá do Leandro, que a ideia era ter uma disputa de Melvin vs. Kronk num campeonato. Sim, foi bem no mesmo evento, né, que você publicou o Melvin vs. Kronk. Exato, né? Esse assunto veio no evento que a gente publicou o Melvin vs. Kronk. Aí no evento seguinte, que foi o Diversão Offline do Rio de Janeiro do ano passado, eu falei com ele, ah, vamos fazer então. Aí o que a gente fez foi um circuito de jogos, onde as mesas jogavam jogos variados e os classificados, que eram os primeiros colocados lá desse circuito, eles iam fazer a final era no Melvin vs. Kronk. Entendi. Então, foi aí que surgiu. E foi super legal, cara, foi um retorno bacana. O Paulo, apesar das bobajadas que ele fala, ele também dá muito retorno, porque o Covil é um canal que tem muito público, né? Sim. Dá bastante retorno, sim. Bem legal o retorno. O pessoal lembra da história, fala campeão do DOF. Gera o buzz, né? Exato, gera o buzz. Eu fico um pouco marcado. Por exemplo, eu tenho um amigo aqui em São Paulo, que a primeira vez que ele veio jogar comigo, o que que ele falou? Renato não ganha nenhuma partida. E isso é culpa exclusiva do Paulo. Mas tudo bem. Pelo menos ele sabia quem eu era, entendeu? Uhum. É bem legal. Eu ganhei dele essa partida de Ganges. Então fica aí a mensagem pro Pedro Vinícius, assim, que eu ganhei dele o Ganges quando ele falou que eu não ganhava nada. Bom, você comentou, né, que também, voltando à parte do catálogo da empresa, que vale a pena fazer um comentário. Na verdade, o Rodrigo Combatente de Joaçaba, ele perguntou, a Geeks and Orcs tem um catálogo focado em jogos de autores nacionais na grande maioria. Isso seria uma estratégia pra se diferenciar da concorrência ou mais uma crença da editora em valorizar a criação nacional? Cara, eu acho que as duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. A criação nacional, ela é importante a gente desenvolver produtos inteiramente brasileiros. Muita gente mede, por exemplo, de forma geral, tá? Não tô nem falando só de board game. Uhum. O sucesso econômico, educacional do Brasil em número de patentes registradas no ano pelo Sim. país. Obviamente, jogo de tabuleiro, a patente não tá exatamente no conjunto de regras. Mas é um produto nacional, é um produto de propriedade comunidade de brasileiros. Então tem muito disso, assim, a gente ajudar a ter mais desenvolvimento de produtos nacionais. É uma estratégia para diferenciar, sim, os jogos que eu crio, ninguém vai ter acesso sem ser através de mim, né? Isso é evidente. Uhum. E os jogos que a gente consegue de autores também, a partir do momento que a gente tem a licença mundial, também só vão conseguir através da Geeks and North. Mas o principal mesmo, eu acho que é essa coisa de valorizar o produto nacional, tentar levar o produto nacional para fora, que até tem sido cada vez mais bem feito, né, pelas editoras brasileiras. Sim. Você vê o caso da Conclave com o Gnomópolis, da WeCreate, Creative Game Studio, CGS, sim, do Daniel Alves, que fez o Torres de Arcanos. Verdade. Tem também o Tsukid, da Redbox. Então, assim, os jogos brasileiros estão chegando lá. O Sérgio Alaban, eu nem conto muito nesse caso, porque ele já estava nesse meio. De Coringa, né? É, ele já estava nesse meio antes de desistir qualquer ideia de fazer jogos brasileiros sem ser a parte dele, assim, né? Então, eu nem coloco muito nesse critério. Sim. E questão de, por exemplo, de uns 3, 4 anos pra cá, surgiu muitos canais que abordam, canais de mídia escrita. Já existia, já, mas teve um levante maior, né? Comparado com o período anterior. E isso, de certa forma, ajuda vocês? Ou você acha que é só reflexo do mercado mesmo? Ah, ajuda, sem dúvida. A quantidade de gente falando sobre ajuda bastante. Uhum. Mas é um reflexo também do mercado. Se for pensar no mercado de board games, tudo aumentou exponencialmente, né? Sim. Nós estamos falando de um ano em que a Galápagos, se não me engano, lançou mais de 70 jogos, ou quase 70 jogos. Pois é. Nós estamos em final de julho. É meio absurdo, se for pensar. Então, o mercado está muito inflado, assim, tem muita coisa acontecendo, muita gente entrando também. E aí, até é uma coisa curiosa. O mercado tem sofrido mudanças na distribuição de tipos de jogador. Sim. Se a gente teve lá no início muito jogador que estava começando. Então, lá em 2015, quando eu comecei, era muita gente entrando no hobby. Aí, em 2016, 2017, até influenciado, acho, pela crise econômica que o Brasil passava no momento e tal, começou a perder um pouco esse jogador casual. Porque as pessoas que já entraram estavam entrando mais de cabeça, e quem não entrou totalmente de cabeça estava economizando na compra de jogos casuais. Uhum. E aí agora a gente está voltando a um momento onde o público casual só aumenta. É bem curioso isso, assim, as nuances do mercado. Sim, sim. Não te assusta esse crescimento gigantesco de várias editoras, assim, que estão muito grandes e comparado, assim, com a Geeks and Orcs? Não tô falando que é pequena, mas tô falando, assim, que... Não, eu não me ofendo por nada, tá, Zabu? Não se preocupe. Sim, só tá perguntando realmente, assim, se você tem um certo receio quanto a isso, se você acha que é benéfico, de certa forma, porque entrando lá, o pessoal pode conhecer vocês. Qual que é a sua visão quanto a isso? Cara, eu acho que é benéfico. Uhum. Assim, a gente tá falando de crescimento de muitas editoras. O principal é a Galápagos, não tem como esconder, né? Nenhuma editora, sim, tá nem próximo do que eles fazem. Eu acho benéfico pro mercado de uma forma geral, só que o efeito imediato que causa é a galera ter que se virar pra continuar existindo. Se você for um dos que deixar desistir, vai ser ruim. Uhum. Se você for um dos que continuar existindo, ali na frente o horizonte é de melhoria. E eu vi, por exemplo, assim, a Galápagos, ela cresceu por conta do braço da Asmodee, né? Isso. Aí você vê a Grok surgindo de parcerias de algumas empresas, Mandala junto com a Ludofy. Uhum. E vocês também estão fazendo, de certa forma, um trabalho de, não necessariamente de fundir empresas, mas fazer parceria com o pessoal da Potato Cat pra lançar alguns jogos. E aí o pessoal também da Legião, né, que infelizmente teve que encerrar as atividades, mas vocês vão continuar publicando o Crop Rotation. O Zé Roberto mesmo do Footboard. Uhum. Isso foi uma ideia interessante e, por exemplo, se surgir novas empresas pequenas, assim, vocês tendem a abraçar isso? Ah, cara, eu acho que sim. É, eu acho que é benéfico pra todo mundo, uhum, nesse caso. Porque, assim, a gente não fundiu, tá? Só pra deixar claro, a gente distribui os jogos da Potato Cat no Brasil, distribui os jogos da Dijon Jogos e distribui, uhum, Footboard e o Crop Rotation. O Crop Rotation e o Footboard são um pouco diferentes. Porque a partir do momento que a Legião deixou de atuar no mercado, o Crop Rotation tava sem quem fizesse a distribuição, sem quem representasse internacionalmente, e também sem quem fizesse de novo se precisasse. Sim. Então o Crop Rotation e o Footboard são quase produtos próprios nossos mesmo, são quase isso. A Potato Cat e a Dijon são diferentes, onde o nosso contrato é mesmo de distribuição. Então é como, por exemplo, a Asmodee anunciou recentemente que distribui a Culmine or Not nos Estados Unidos. Uhum. A gente faz isso em escala bem menor. O que faz sentido até, né? É, faz bastante sentido, sim. Assim, tanto para as duas partes, né? Uma que fortalece o, uhum, volume de jogos oferecidos, consegue chegar em mais empresas. E a Potato, a Dijon, eles têm mais capacidade de focar no que é deles próprio, assim, que é o desenvolvimento de jogos. Eles não têm tanto que preocupar na parte de comercialização, esse tipo de coisa. Legal. E a gente não tá fechado necessariamente para outros acordos desse tipo, não. O Gustavo Rocha, ele perguntou se vocês pretendem trazer algo mais pesado pro acervo da Geeks and Orcs ou sairia da proposta da editora? Cara, essa resposta é um pouco difícil de dar, porque a gente tem jogos mais pesados em desenvolvimento. Uhum. Tem um que já tá aí há um tempão que a gente não fechou ainda uma forma de publicar no Brasil, por exemplo, o Kingdom Row. Ele é um jogo bem mais pesado do que o que a gente faz hoje. Só que o caminho da Geeks and Orcs hoje tem sido cada vez mais focar numa distribuição, e o que a gente tá fazendo, a gente tá lançando alguns estúdios ligados a Geeks and Orcs, não necessariamente da Geeks and Orcs, que esses estúdios estão produzindo coisas desses estúdios propriamente. Então, por exemplo, vou aproveitar e fazer já um jabazinho, tá, Zabu? Faça sim, por favor. Eu tô começando um estúdio de jogos com umas pessoas em Belo Horizonte chamado Taipan. E esse estúdio vai ser distribuído no Brasil pela Geeks and Orcs. Então, cada estúdio desses que a gente for desenvolvendo, cada lugar que a gente for atuando, vai ser através desses estúdios. A Geeks and Orcs vai cada vez mais distribuir jogos. É uma Asmodee, né? É, né? Vamos... Quem Como sabe... Como o Paulo diz, né? Asmodee brasileiro. Quem sabe um dia chegamos lá. É o caminho que nós estamos tentando trilhar, né? Legal, legal. E você já teve jogos da Geeks and Orcs publicado fora do Brasil? Ainda não. É o nosso objetivo, o próximo passo é levar alguns jogos pra fora. Já tem 2 anos que a gente tá aprendendo lá em Essen a como fazer esse trabalho e espero esse ano pelo menos voltar com alguma notícia boa aqui pro Brasil. Uhum. De certa forma, você já levou algum jogo pelo menos pra fazer proposta, apresentar lá? Já, já sim. Sim, sim. A gente quase fechou alguns jogos em alguns determinados momentos, mas aí a gente teve que voltar pra dentro de casa, fazer alguns ajustes na produção e aí a gente vai agora com mais conhecimento, vai ter mais base pra poder levar os jogos pra fora de fato. Sim. Essa é uma pergunta que surgiu agora, que vale a pena fazer, imaginando que você deve curtir o estilo de jogo. Vai ter algum roll and write da Geeks and Orcs? Vai, cara. Olha aí, imaginei que ia ter. Acertou em cheio a pergunta, hein? Ó. eu imaginei porque é um tipo de jogo que é muito cara da Geeks and Orcs, sim. Já tá na hora de sair. Eu gosto muito, cara. Eu gosto muito. Então, eu tô desenvolvendo um jogo, esse eu posso falar mais abertamente. Ele é um jogo de roll and write de civilizações. Ah, por favor, lança logo que eu adoro civilização e tô muito no hype. Pois é, e aí esse jogo, especificamente, o que a gente quer fazer é fazer com um pouquinho mais de interação do que os roll and write geralmente têm. Sim. Que os roll and write geralmente têm só interação na ordem onde se seleciona os dados, né? Alguma coisa do tipo. E a gente quer fazer um tipo de relação, meio parecendo com Seven Wonders, da guerra. Ah, onde sim. existe a guerra ao final das sim. eras. E com isso ter uma interação que não vai ser uma interação muito negativa, não vai ser nada de outro mundo, mas que tenha uma interação que você consiga afetar o jogo do outro e se beneficiar desse momento específico. Legal. Aí tem mais uma pergunta aqui do Diego Hitzel, de Porto Alegre, né? Ele pergunta assim, atualmente, você olhando o mercado, né? Recentemente eu fiz uma notícia no JBG News falando que praticamente 7 jogos de tabuleiros são financiados todos os dias no Kickstarter. Isso mostra um crescimento, né? Eu não sei necessariamente se a gente tá no topo da crista, né? Do gráfico lá que a gente tá olhando, mas aqui no Brasil, você acha que o mercado só tende a crescer? Como a gente já meio disse assim, mas vai ficar mais competitivo, né, por conta das editoras, crescimento e tudo mais. Como que é a expectativa da Geeks and Orcs a partir de agora? Bom, o mercado brasileiro definitivamente não tá no topo, não tá na crista da onda, mas ele tá num momento de muita produção, de muita novidade e tal. Sim. Eu acho que a tendência é ele aumentar em público e diminuir em quantidade de lançamentos. Não imagino que vá ficar assim pra sempre. Posso estar enganado, tá? Se a gente tivesse o resultado, né, seria prático, né? Se eu fosse pra apostar, eu apostaria que a partir do ano que vem, de meados do ano que vem, o ritmo de lançamentos vai diminuir, até porque o ritmo de empresas vai, o número de empresas vai diminuir no Brasil. Sim. No mercado mundial eu já vejo um mercado mais estabelecido, mas ao mesmo tempo em crescimento. O que eu acho que falta no mercado, se eu fosse pensar assim, mercado mundial, é que a gente não tem grandes players. Não existe isso no jogo de tabuleiro. É só você pensar na Asmodee. Asmodee é o que a gente chama de gigante nesse segmento, né? Sim. Tem muita gente que fala que é a Disney dos board games, compra todo mundo. Mas a Asmodee não é tão grande como uma empresa de topo de um mercado estabelecido. Sim. Ela não é. Ela é uma empresa grande, é uma empresa gigante. Eu gostaria de ser dono da Asmodee, com certeza, mas não é uma empresa multi... Ela não é bilionária, ela é só milionária. Uhum. Só é sacanagem, né? Ela é milionária, mas ela não é bilionária. Então, você vê que é um mercado que tem tudo pra crescer. Eu acredito que os dois mercados, tanto o mundial quanto o brasileiro, eles estão em momento de expansão em número de títulos. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que esse número de títulos que está sendo lançado por ano, ele não vai ter condições de se sustentar no longo prazo. Uhum. Eu acho que a tendência é diminuir um pouco. Não muito, mas um pouco. É, faz sentido até. Pulando pra uma vertente diferente aqui, fazer uma pergunta assim, pra você abrir o seu coração, se caso você tivesse recursos da maneira que você quisesse, recursos infinitos de dinheiro, de tempo e tal, que tipo de jogo você queria criar? Se você tivesse esse tipo de recurso, alguém, não, pode deixar que eu cuido da Geeks and Orcs aqui, enquanto você vai desenvolver esse jogo que você tanto quer fazer. Qual que seria esse jogo pra você? Tá. Primeira coisa, seria um jogo pra mais pessoas. Aham. Pra mais pessoas, não no sentido de número de jogadores, mas tipo, que abrangesse uma maior quantidade de públicos. Não todos, uhum. Porque não existe nada que abrange todo mundo. Talvez Coca-Cola. É, só. Mas, tipo, tirando isso... Mas tem gente que gosta da Pepsi, só avisando. Pois é. E diz que aí é muito forte, né? Aí não. Em Santa Catarina é muito forte. Sim. A Pepsi. Pra você ver, até gente que gosta de Pepsi existe. Tô brincando, gente. Sem julgamento. Eu não tomo nem Coca nem Pepsi. Tomo Coca Zero e Pepsi Zero. É nóis. Pepsi Zero e Coca Zero. Exatamente. Eu iria fazer um jogo que abrangesse mais gente e eu iria mais por uma pegada de um jogo super produzido, mas não super produzido com Mini or Not ou Awakened Realms. Eu ia mais pro lado do azul, da Plan B. Sim. Eu faria jogos como a Plan B faz os seus jogos. Pra mim, é a empresa modelo hoje em dia é a Plan B. Legal. Outro exemplo muito bom é a Scorpion Masqué, a empresa do Decrypto. Ah, Decrypto, sim. Eles fazem jogos com valor de produção, assim, muito bacana. Entrega uma experiência legal. Uma experiência mais completa, assim, meio a Apple dos board games. Uhum. Você tem a experiência desde o início, desde quando você tá abrindo a caixa. Legal. E só pra gente já ir pros trâmites finais aqui, como você é a cara da Geeks and Orcs, né? Você recentemente abriu um YouTube, né, da Geeks and Orcs pra falar sobre jogos em geral. Da onde surgiu essa ideia, assim? Como que foi? Vou abrir um canal de comunicação onde a Geeks and Orcs, por exemplo, várias editoras já fazem isso, né? Pelo menos pra fazer live de atualização, e vocês estão fazendo um vídeo mais formato de vlog, né? Pros assuntos da Geeks and Orcs. Isso. Como que surgiu essa ideia? Então, são várias coisas, assim. Primeiro que se a gente passa a ter conteúdo próprio, vídeo próprio, a gente não depende muito da produção. Quando eu digo não depende muito, eu não digo pro lado ruim, tipo, ah, eu não preciso de vocês. Mas se ninguém quiser comprar a ideia, por exemplo, de fazer um vídeo de um jogo, sim, pode ter um vídeo lá no canal da Geeks and Orcs. Ou se as pessoas que compraram a ideia de fazer vídeo dos jogos da Geeks and Orcs forem patrocinados por determinados lojistas, os outros lojistas podem usar o vídeo da Geeks and Orcs pra poder mostrar como é o jogo. Ah, legal. E por aí vai. Não tem muito segredo nisso, não. Nosso objetivo é produzir conteúdo pros nossos clientes, sejam pros clientes pessoa física, sejam pros clientes pessoas jurídicas, pra eles aproveitarem desses conteúdos. Interessante. E o Paulo do Covil novamente pergunta mais uma coisa aqui pra gente encerrar. Quando que vai sair você na banheira cheia de meeple? Nunca, cara. Esse aí não vai rolar. Bom, Renato, novamente aqui, muito obrigado por aceitar o convite pra gente bater um papo. Quase uma hora aqui de gravação, vai ficar um pouco menor na edição e tudo mais. Mas, cara, muito obrigado. Foi muito legal ter essa perspectiva, né, da Geeks and Orcs e também de você como jogador. Então, valeuzaço mesmo. Eu que agradeço aí a paciência de quem ouviu até esse momento também, porque eu falo muito. E valeu o convite, Zabu. Realmente tinha muita vontade de participar do Ficha do Jogador. Cara, valeu. Eu ouço sempre, gosto bastante. E é isso aí. E assinem o Jogatina BG e participem da campanha do PicPay. E, aproveitando, quando que vai sair o Kingdom Roll? Cara, não tem previsão ainda. Cara, eu tô muito interessado nesse. Então, todo mundo sempre fala dele, porque realmente a arte dele é incrível, sim. É, maravilhosa. Mas ainda não tem data, cara, infelizmente. Uma hora ele sai. Sai quando estiver pronto. Quando estiver pronto, ele sai, exatamente. Então, Renato, novamente obrigado. Obrigado a todos que enviaram as perguntas aqui pro Renato pra gente bater um papo sobre isso. E se você quiser saber um pouco mais, vai deixar o link aí da Geeks and Orcs pra você conhecer os jogos. Vão lá jogar Piratas, vão jogar um dos meus favoritos, que é o Por Favor No Corte Minha Cabeça. Que acabou de voltar pras lojas. Isso, exatamente. Recentemente saiu Unreal Estate, que é um jogo que foi de uma distribuição, né, de jogo internacional pra cá. Isso. Cara, vários jogos interessantes por parte da Geeks and Orcs. Se você não comprou, compre o seu. Pode comprar na Bravo Jogos, na nossa loja parceira. E muito obrigado mesmo pela sua audiência. Eu vou ficar por aqui. Abraço e até o próximo turno.